Na noite de sábado, por volta de 23 horas, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar recebeu um informe de que um grupo de criminosos estaria fazendo um carregamento de drogas na região do Jardim Jupira. A droga seria retirada da barranca e colocada em carros. Imediatamente, o pelotão de choque armou-se e foi para o local indicado. Não encontrou ninguém carregando entorpecentes, mas fardos da droga foram localizados em meio ao matagal nas proximidades do ponto onde a denúncia informava. Chegando ao local, o choque encontrou 89 tabletes de maconha, que pesada totalizou 45 quilos e 700 gramas. A equipe do choque recebeu informações do setor de inteligência da Polícia Militar, a P2, que segundo estava havendo um carregamento de droga na favela do Jupira. Aí fomos no local e fazendo busca, localizamos um volume da substância, que após pesado foi 45 quilos da substância. Estamos fazendo a entrega da mesma. Ninguém foi identificado como proprietário? Não, localizamos a droga lá em situação de abandono. Com a presença da polícia, a gente acredita aí que o pessoal que estava carregando a droga aí acabou fugindo no meio do matagal. A polícia todos os dias está no Jupira e todos os dias tem apreensões, né? Todos os dias. E agradecer a população que está passando as informações para a polícia. Está acreditando no serviço da polícia. Que essas informações chegam por que canais, sargento? A princípio, hoje, chegou pelo canal da P2, que é o setor inteligente que trabalha com investigação. Mas tem um 81 e um 90, né? Tem um 81 também e um 90. Ninguém foi detido, mas a polícia já tem o nome do suposto traficante e isto foi repassado à Polícia Civil para dar sequência às investigações. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.